Baixa lá, baixa lá. Vai lá, Cone. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a rosa. 7:30 já passou e o telefone tocou. Seu número eu tinha apagado e uma voz me disse tchau, velho. Desligou o telefone e um print eu recebi. Foi o 3067 e o destino era de daqui. Voando pro aeroporto, meu discurso pouco me desesperei. Chegando no portão de bar, eu já tava louco, então eu gritei para um avião. Meu grande amor me sair. E se eu ficar sem ela, meu mundo acaba no chão. Para um avião, seu comandante, por favor. A mulher da poltrona 7 na janela é meu amor. Vale ali. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a roda. Já passou e o telefone tocou. Seu número me apagado. Minha voz me disse alô. Desligou o telefone.